Passando, temos 183 a bordo, 183. 183, voo no 659, confirmando. Vai seguir o Embraer da Azul no parte 3 como número 2. Perfeito. Salvador, muito boa tarde. TAM 3193, ciente da informação X-Way. Autorização Galeão. TAM 3193, número 2 para cópia. X-Way confere. Prepare da El Lederone. Ciente. Autorizado a alinhar e manter a pista 28. Autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Autorizado ILS Zulu 28, vou no meio 27. Segue o TAM na frente, Juliette, portão 7. Flecha 90 pelas cópias. Confirme. Lado aos 18, mantenha a proa até 2500 pés e chame agora o controle, Salvador. 119 decimal 35, senhor. Bom voo. 935, ótimo dia. Observando o Airbus da companhia ingressando no portão 10, após autorizado no 9, chama ataque. Após ingresso, colega 90, vai deixar o. Confirme. 4 horas, Salvador, boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, contato radar na decolagem, após. Após 2500 pés, autorizado para o lado esquerdo, direto livre da restrição da saída. Excelente, então após 2500 pés, esquerdo, direto livre, sem restrições, ao 320, 4065. Azul 5073, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 28, via Kilo e táxi alto, ao ponto de espera torre, o número 1895, Senegal na 091. 9 de detalhe, é o ponto de espera da 28, ponto de espera 29, azul 507. Pronto, cópia. Autorizado Salvador Natal, rota DCT conforme, nível de voo 150. Decolagem pista 28, após decolagem mantém pro até 2500 pés e após curva. A direita DCT, Natal. Transponder conforme, canais conforme, flecha 90. 6321, no chame centro Recife, na frequência 1260, até 928, decimal 8. 260, 288, chame 6321. Mantendo pro até 2500 pés, chame controle Salvador em 119, decimal 35, senhor. Bom voo. Boa tarde. Não. 4011-2715. Já no 09, confirme meu pátio. Quieto. 11895. Contato radar da decolagem, suba via Saizara para o nível 230, mantendo a proa até 2500 pés. Mantenha a proa 2500, prossegue Aron 230-884. Faixa 90, boa noite, autorizado táxi via Alfa, correção, autorizado táxi, chame na interseção hotel. Sim, eu posso parar com o Brasil para que o valente bate. 27526. Prossiga. Viagem com referência de consolo para perspectiva admitida, propõe cancelamento. Informaremos a quadrilha. Gente, plano ISS cancelado às 1722, desça para altitude de tráfego em condições visuais, após cruzando 4.500 pés. Então, valeu 400 e vamos iniciar a coordenação da equipe 45, mantendo o curso. Gente. Cavalo número 3193 está presente, nós não temos condição de acender o 360, poderia coordenar o 320? Afirmativa, aguarde coordenação 3193. Obrigado. Falou 5073. Prossiga. Nessa saída foi gerada para Israel, Coral, estão confirmando a gente mantém o rumo da pista 2500 pés ou faz isso? Afirma, mantém a restrição 2500, curva à esquerda no perfil da El Coral. 2500 pés, faz da El Coral, a gente vai fazer. Está agora 51 milhas noroeste de Salvador, sob o radar encerrado, tem frequência 2345, para a coordenação com os tráfegos locais. Voo 1 620, complete a sinal chame para Salvador 118 decimal 95. Fecha 90, modificando esse contrário, vamos autorizar o cruzamento da pista 1028 na Delta, antes da Alfa, chame solo de novo, 121, décima 1. Salvador, voo no 620. Voo no 620, boa tarde, tráfego ainda não avistado, ajuste de altímetro no 011. Continue a aproximação, chame avistando, tem embaixo trovado, gol no 620. Avistando já, pista 22, gol no 620. Sandra 567, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1, Pátio 1, Pátio. Corrijo, Pátio 1. Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Golf. Ponto de espera 12, no 895, PNH no 091. Ok, Comunhão, aqui é Pationa. Juliette, Alfa, Golf. Liga até o ponto de espera da Golf, flecha 90. O ponto de espera chama todo no 895. Após o Tânia Taguarda, inicie 6142, chame táxi. O 3193 poderia, a sua gente atualizar o posto de estacionamento, atualizando, aguardando a cópia. Voo no 620, pouso autorizado, pista 28, vento variável com 2 nós, ajuste de altímetro no 011, no voo no 620. Pouso autorizado, pista 28, voo no 620. Azul 5073, tem condições de decolar tão logo autorizado, senhor? Afirmo, pronto, decolação autorizada, decolar 73. Azul 5073, por gentileza, confirme se visual com Boeing 737 da Gol, agora curta final, pista 28. Afirmo, visual. Azul 5073, após a passagem do Boeing da Gol na curta final, pista 28, autorizado alinhar e manter na pista 28. O Azul 5073. A passagem do Boeing autorizada em manter pista 28, pista 27. Fecha na minha 227, formação X-Ray, prepare da Lady Rumi aguardando cópia. 223 da Lady Rumi, aguarda cópia 6227. Três 193 totalmente pronto, puxa. Está presente Negativo, nós vamos solicitar novamente, puxa, deve ser novamente daqui a pouquinho. Condição. Eu gosto que ele já tinha solicitado. Sim, chegou pronto. Salvador, Xané, 6627, boa tarde. A posição 4, autorização 180 para Delta. Pontão 4, Oxenê 6327, formação X-Ray, boa tarde, número 2 para cópia, prepare Dael Coral. Dael Coral, guardando Oxenê 6327. Salvador, 3-1, 3 solicita a partir daí está em um dos motores em raio na posição, após o pushback. Autorizado acionamento, chame para o push. Chama na briga. Controle de Salvador, boa tarde. Informação 3235, informação X-Ray, na proa de Anto agora. Informação 3835, acionando a identificação, mantenha projeto para a chegada de pitch, ajuste no 0111, desça para 4010. 4111, 3835. Azul 2715, no localizador até o campo à vista. Azul 2715, complete a final, chame o Salvador 118, decimal 95. 895, boa tarde. Da Juliette. Pesado de alma, boa tarde da Juliette, não deve estar amanhã. Estou 73. Estou Salvador, boa tarde, Azul 2795, final 28 estabilizado. Boa tarde, Azul 2715, tráfego ainda não avistado, ajuste de altímetro 011, continua a aproximação, aguarde a previsão de pouso. 2715. Voo no 659, ponto de espera da 28, pronto. Voo no 659, muito boa tarde, mantém o ponto de espera, pista 28. Mantém, informa que está visual para o tráfego nacional. Após a passagem do tráfego, pousa, senhor, um Embraer, correção, um ATR da Azul, a linha mantém na pista 28, o voo 1659. Gente, após o pouso então do ATR, autorizado a alinhar e manter 28, voo 1659. Autorizado, Sierra Vitor 363, confirma aí LS Whisky. E o LS X-Ray? Ah, pelo motivo, o X-Ray da 28. Gente. Quando o 363 está presente, está 3835. Agora o controle Salvador em 119, decimal 35503, vão rolar. Responda 5056, controle 1935, fazer o 5073, boa tarde. Pode confirmar o vento por 2715? Vento agora de 220 graus com 039. 2715. Do 73. Azul 5073, contato radar na decolagem. Após 2500 pés, voo direto coral, ascensão para nível 180. Após 2500 pés, direto coral, ascensão para 180. 5073. Bianca Juliette, portão 09. Posa Bianca Juliette 09, na 2209. Noite em instrução, vamos dar para 5056. Vai voltar para o 0277. Mantenha 0277. Amador, na 3193. 3193, após o Boeing da Gol a retaguarda, autorizado, puxa no 5, chama o saco. Ok, após o Gol, está autorizado, 3193. 473. segue a restrita 01. Já mantém 20 milhas ou irá se afastar mais de Salvador? Prossiga. Autorizado Salvador Ilhéus, via rota do plano de voo, nível 240. Decolagem pista 28, após decolagem mantenha a proa até 2500 pés e curva à esquerda no perfil de saída da EL, transição coral. Transponder 5024, controle Salvador 1935. Autorizado Ilhéus, chegou por 77, pista 28, decola, mantém proa até 2500 e após esquerda da EL coral. Responder 5024, controle 1935, hoje é 6627. Puxa, 6327, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. 6227, pronto, cópia. Salvador Galeão autorizado, via PR9857 até Monstro, nível de voo 360. Decolagem pista 28, após decolagem mantém pro até 2500 e curva à esquerda no perfil de saída da EL Levirume. Transponder 5002, controle Salvador 1935. Salvador, boa tarde, Azul 27 no 5, Isoma Delta. Azul 27 no 5, Alfa Kilo Pate 3, posição 4 Romeo. Alfa Kilo Pate 3 para 4 Romeo, 27 no 5. Fecha 9-0, observe o 737 da Gol iniciando rolagem. Após o mesmo início em rolagem, a senhora Linha mantém na pista 28, flecha 9-0. Uno 659, mantém a proa até 2500, pé, chama agora o controle Salvador em 1 no 9 decimal 35, decolado aos 35 já. 1935, mantém a proa, 1 no 659. 3193, talvez 182, 3 horas e 30, alterna Guarulhos. 3193, táxi aprovado até o ponto de espera da Golf via Juliette, táxi foi Alfa. O ponto de espera chama Torre 11895, KNH 0 no Bombom. Autorizado táxi, Juliette Alfa no ponto de espera 28, chama Torre 1895, está 3193, bom domingo. Oxanema 355, cópia. Escuta, prossiga. Salvador Guarulhos autorizado via peso Luna 0 até Taubaté, nível de voo 360. Decolagem pista 28, após decolagem mantém proa até 2500 pés e curva à esquerda no perfil de saída da Eule e da Motiva. Transponder 5043, controle Salvador 1935. 360 autorizado Guarulhos, decolada 28, mantém a proa até 2500, após curva à esquerda na saída da Eule e da Motiva. 5043, transponder e controle 1935. Peso 10 da Taubaté, a rota. Professor Luna 0, até Taubaté. 6355, cotejamento correto, chame para o estacionamento. Bora, puxa. Salvador, o gol. 0009. Prossiga. Olha só, ficou plano de voo aqui, ahorita passou pra gente, mas agora nós estamos aonde? Já comentaram lá de Ilhéus agora das 18 horas, pra saber as condições de tempo. O plano permanece válido. Ah, sim, permanece válido até os 47, 1747. Ah, até os 47? Ah, não, nós vamos precisar mais um pouco aí então. Porque estamos aguardando as condições meteorológicas lá de Ilhéus, que essa aí é o 00. Ok, assim que abrir o Elcio, só tem 45 minutos. Ah, tá bom. Então tá, obrigado. Radar do Celeste, suba via 6 horas para o nível 150. Gente, tá mantendo a reta até 2500. Vai subir conforme a rota. Eco Delta Fox, aguarde cópia. Comerciante autorizado a decolar pista 28, vento 180 graus 049. Autorizado a decolar 223, ciclo Mestre. Uno 42, boa tarde. Após o início da rolagem do Alfa 320 da Tallinn, mantém pista 28, China 6, Uno 42. China 6, mantém na 28, Uno 42. Flecha 9. Decolado aos 40, mantenha a tua até 2500 graus, correção, 2500 pés, e chame controle Salvador na frequência 1 no 9.35, senhor. 9.35, senhor, 3567. Controle, boa tarde, 3567, cruza 2000. 3567, contato, radar na decolagem, suba via elevação 1 para o nível 320. Da presente, está autorizado voar direto elétrico. Está presente, eleva, subindo para 320, tá? 3567. 5073, controle. Confira, 5073. 8 milhas para livrar a terminal, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 180, prodigio COV, chame e 10, frequência 120, destino 1. 201 vai ser mais 10, 5073. Copiando. Autorizado Serra Delta Lima Alfa, via rota do plano de voo, nível 040. Decolagem pista no 7, curva à direita. Sai da árvore, após DCP. Transponder 5055, controle Salvador 11935. E a 59, chama centro Recife, na frequência 125 do K1, secundária 128 do sinal 30. 251-283, gol. Deixa 90 inicialmente vai ter a cruz de Aracaju. Sete 90. PNH 109. 1-4-2, decolado aos 4-2, mantenha a proa até 2500 pés e chame controle Salvador em 1-9-35, chama pra ver. 1-9-35, mantendo a proa, decolando 12.500 pés, menos 4-2, filiado. 2-3-8-3-5, passou 364, visão pra baixo, pra voo. 3835, boa tarde, tráfego avistado, Tenerão no 011, pouso autorizado na pista 28, vento de 150 graus com 059. Sempre pouso na pista 28, céu 3835. Céu 350, melhor no computador. Deixa o nome 142 para informação, temos um tráfego posição 3 para 2 horas, como Nordeste, 1-3 milhas, o Alfa 29 cruzando o nível 090 em ascensão para o nível 150. Gente, temos o TPS, 1142. 090, faz de autoridade, faça preferencialmente para a esquerda. 193 autorizado a alinhar e manter na pista 28. Alinha e mantém 2-3-3. 3835 no solo aos 4-4, autorizado curva à esquerda, Taxiway Charlie. E na Alfa, chame, antes do Taxiway India, chame solo na frequência 121, decimal 1, 3835. Mesma Charlie, essa India, solo 211, 3835. D3835, boa tarde, Pátio 1, portão 08. 60 graus com 059, que negão no 011. Sempre decolagem, pista 28, tá 3193. Pátio 1 com 08, pela 3235. 3155, número 2 para fora, aguarde, informação X-ray, prepare da Euleta Motiva. Zulo 93, decolado aos 4-6, mantendo a proa até 2500 pés. Chame controle Salvador 1 no 9-35, chave da voo. 1 no 9-35, da 3193. Pastor no meio, acionado para o copo. Pastor no meio, autorizado Salvador Recife via Golf 677, nível 090. Decolagem pista 28, mantém a proa após decolagem até 2500 pés. Pós curva à direita no perfil de saída Aron, DCT Aracaju. Transponder 5011, controle Salvador 1-1935. Transponder 16, Salvador Recife, Golf Net 7090, decola da 28, Marquinhos 2500, curva direita no perfil da Aron, direto Aracaju, após, aciona 5011, controle 1935. Cotejamento correto, pastor 16, confirme POB e autonomia. Alternativo é Serra Bravo, Juliette Papá. Afirmo. Passou no meia, chame a torre para acionamento, corre de escocele para táxi e decolagem que é legal no 09. Passou no meia, chamada para táxi, na torre. Torre Salvador, pastor no meia. Pastor 16, prossiga. Passe de autoridade para o táxi. Táxi aprovado, pastor 16, chame interseção para ingresso. Chamará a interseção, pastor. Chame a minha 142, chame o centro de justiça na sequência 12685, secundário 12545. 2682545, chame a minha 142. Mantenha a proa até 2510 e após curva à esquerda no perfil de saída da El Leda Mótiva. Transponder 5031, no controle Salvador 1-1935. Planejamento correto, tá 3155, chama pronto, eu vou no portão 10. Chame a 327, aguarde. Aqui os nossos nível 1, se quiser, na 3 horas, fazer o flash 9-0. Gente, flash 9-0. O Eco Delta Foxtrot autorizado a decolar da pista 17, vento 130 graus com 07 nós. Eco Delta Foxtrot, decolado ao 5-1, chame agora o controle Salvador em 1-1-9-35, chame bom voo. 1-9-35, muito grato, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, o Eco Delta Fox decolou no momento, está acionado 5-0-5-5. Eco Delta Fox, contato radar da decolagem, suba para 4.000 pés, perfil Arbor. Para 4.000 na Arbor, Delta Fox. Vamos fazer melhor, está autorizado direto Serra Delta Lima Oscar e atenção para 4000. Você pode parar modificações. Direto da presente, o Eco Delta Fox vai chamar para modificações. Aqui, só para desconhecimento, ele não está operando o instrumento ainda com 4000 de visibilidade e 1500 pés. A aeronave da Azul colou para lá uma meia hora atrás e está mantendo esperando se eu estou abrindo, esperando eu abrir ainda, o aeródromo ainda não está vindo lá. Muito obrigado pela informação, né? Consegue ainda para o push ou aguardar? Aguarde, por favor. Tráfego ou passaria do 2231? Prossiga. Está passando com a nossa autorização, mas qual seria a saída para Barreiras? Já postou a cópia, pronto, cópia. Copia. Barreiras autorizado, via UIS 42, segue conforme rota, nível 160. Decolagem pista 28. Após decolagem mantém pro até 2500 e curva à direita no perfil de saída Momo, transição VATAP. Transponder 5066, controle Salvador, 1-1935. Autorizar Barreiras, aqui 42, conforme na rota, sabe, 160 milhas, fora da 28, na proa, até 2500, depois Momo, transponder 5066, 5066, 5935, controle, tudo é uma saída. Momo VATAP. Momo VATAP, obrigado. Passaria 2231 no cotejamento correto, chame para o estacionamento. Camarão, obrigado. Pastor no meio, por gentileza, confirme, pronto para decolagem? Pastor no meio, aliado, pronto. Pastor no meio, autorizado a decolar, pista 28, mantendo pro outro 2500 pés, vento de 1,40 graus, 0,59. Gente, pastor no meio, decola, mantém 2500, após curva direita. Pastor 1-6, decolado ao 5-5, chame agora o controle Salvador em 1-9, decimal 3-5, senhor, vovô. Controle de 9-3-5, boa. Controle, pastor 1-6. Pastor 1-6, contato radar na decolagem, suba via, sai da Aron para o nível 090. Pastor 1-6, sobe via Aron 090. 3227, acabando de mudar agora para a informação Yankee. Senhor, eu fiz em uso 1-0. O senhor continua com a saída da El Transição Coral, agora decolando da pista 1-0 com curva à direita. Falou, 6227, vou correr errado. Rota na 6327 copiou. Então saída da permanência saída e a transição apenas a pista 10. Acho que ainda está aguardando, ainda para decidir e fazer feito sobre ela. Copiado, senhor. Obrigado. O voo 2009, né, escuta? Escuta, 2009. 2009, informação em curso é a Yankee, continua a saída da EL Transição Coral com a pista 10 agora sendo a principal. Então decola 10 da EL Coral. Afirmo, primeira curva à direita, 2009. Curva à direita, pô. Salvador, gol 1097, está acima da Yankee, para a cota, se a gente tiver pontinha. 1097. Muito boa tarde, confio 360 tem aprovado, prepare Arbor após Arbor Elefa, após Elefa direto Nichibu e aguarde para a cota no 097. Boa tarde, 360 a princípio, prepara Arbor após Arbor Elefa e Nichibu, gol 1097. Salvador, estacionamento 627, posição 11 para pushback e acionamento. Portão 9, aprovado o pushback e acionamento, senhor. A informação em curso é a Yankee, modificando a pista, pista em uso 10, após decolagem, curva à direita. Primeira curva à direita, saída da El Leirume. Da El Leirume, Mudaná, 6227, autorizado o pushback na pista, capturada na posição 11. Gráfico é o Bacareiro 2231. Bacareiro 2231, boa tarde, prossiga. Mantém a saída também? Afirmo, senhor. Mantenha a saída Momo Transição VATAP, apenas decolagem pista 10. Informação em curso Yankee agora, primeira curva à esquerda na saída Momo. Informação Yankee agora, a saída é a curva esquerda. Obrigado. Pronto, prossiga. Autorizado com fim 360 nível. E eu peso o 21. A decolagem é da 10. A saída água após Elefa. E após Elefa direto nítido. Vai interceptar o peso o 21. O controle 119.35. E o transpondo é 5065. Autoridade são 360, a pedido 21, decola da 10, a rua Elefa, depois de Elefa Nipo, 1935 no controle, 5065 transponder. Correto, voo 097, pushback e acionamento. Camarada, missão 14, remoto. Pede. Este chama pouso ao 18, ONU 3, encontra-se 2-0 milhas afastado de Salvador, tem frequência livre para autocoordenação Eco Delta Fox. Delta Fox, foi graça, até a volta. Controle, boa tarde, azul 6918, vai se dirigir ao 150. Azul 6918, atuando identificação. Desça via chegada a Mari para o nível 050, ajuste 1010. 050, confirma ajuste? 1010. 010, obrigado. Confirma, o Está bom, 227, é, qual foi o DEP, gentileza? 150. Ok, a Xanamia 227 livre táxi pelo pátio Índia e no ponto espera da 10, chame a torre 1895. Pátio Índia, ponto espera 10, 1895. Tá presente, está autorizado, pushback acionamento. Enquanto que a pista em uso agora é a 10 e a saída permanece da El Motiva, da El Transição Motiva, curva à direita. Autorizado pushback acionamento e chame táxi, 3155. Fala, Xenébia 317. Xenébia 327, prossiga. Xenébia 327, deu Xené. Aguarde só um minuto na posição. Tem uma aeronave da companhia taxiando pelo pátio. Tá, sim. Por acaso você tem informações a respeito do azul, que foi mais alto? Ainda não. Não temos aqui, mas eu posso consultar o metal online aqui pro senhor. Por favor, para nossa informação. Ok, aguarde só um instantinho. Ok, muito obrigado. Xenébia 227, linha decola da 10, ventou no 40 graus, caiu lá. Decola 10, Xenébia 227. É só confirmando, o senhor deseja iniciar o push e acionamento, mesmo assim? Ah, é bom. Está autorizado e chame táxi. Autorizado, push e acionamento, 327. O voo 2009? 2009, prossiga. Preciso confirmar, o aeroporto de Elza está aberto? Sim, o aeroporto de Elza ainda está em instrumento, o voo 2009. O voo está aberto para pouso, né? Negativo, é só... Lá só pousa visual nos mínimos, ok? Teto acima de 1500, porém o teto está abaixo disso. Então o aeroporto está fechado para pouso ainda neste momento. Ah, só sim, chegando. Vale. para o tanque CPOB 2133 horas de pista de autonomia, Alterna Galeão. Via 4, Índia, ponto espera da 10, 1895, a torre. 4, Índia, no ponto espera da 10, 1895, a torre. Xanã 6227, acione o transponder 5002. E prossiga conforme o perfil da Dial. Xanã 6227, cumpriu o controle? Positivo, 5002, perfil da EL 6227. Solicita quando possível o sono Irumi. Gente, mantém o perfil inicialmente. Pastor no meio, controle. Prossiga. Oi, Aracaju, está presente. Direto Aracaju, pastor no meio. A senhora lá que chamou o controle? Gente, azul 2727, confirme o nível final que irá acender. Xanã 6314, aguarde um instante, cópia Petrolina, a saída é Momo, transição Nenim. Momo 80. 2155, vai seguir o Airbus da Xené, é o ponto espera, da 1-0. Vem sair o Airbus da Xené, fala Taxon 6327, com 118 a bordo, 3 horas, Salvador. Aqui o Xené 6327, autorizado o táxi, à direita e no ponto espera da 1-0. Chame a torre 1895. Obrigado, Taxon 6327, 1895, 6327, muito obrigado. Fala Salvador, Xené 6325. 170. Ah, sim, está restrito então. 150 inicialmente. MSA, X8 da 1-0, tem baixo checado. 1698, posto autorizado pistão no 0, vento no 50 graus com 79, altímetro no 0, no 0. E aí, posto 1698. Na escuta, do Sarga. Siga, 6355 na escuta. Que a pista em uso agora é 1-0 e a saída permanece para Guarulhos é a da El Transição Mótica, curva à direita. Positivo, 6355, que é isso também. Nível final restrito 160. Canal 6314, cópia. Prossiga. Autorizado Petrolina, nível 340, via Pesulu 2-0. A decolagem da 1-0, saída Momo, transição Nenim, o controle 119, decimal 35, e o transponder 5073. Autorizado 340 Petrolina, na Momo 5, na Pesulu 20, está bem? 895-5076, transponder, foi só certo. Xanã 6314, correto, pushback, chame o correto cotejamento, chame para o pushback acionamento. Fome de viagem descida negativo ainda 2.000 pés, informa o tráfego posição 12 para 11 horas, 1 no meia milha como nordeste, o eco 110 mantendo 090. Acidente 2789, mantendo chamada para descida. Mantendo número 0. Decimal 35. E o transponder é 5107. 370 aprovado Recife, Pesulu no 7, no perfil da Fuca Caju. O controle 10975, 5107 é o transponder para o Gol no 620. Gol no 620, correto o cotejamento. Chame para o pushback e acionamento. Amarelo grato no 620. Dois, dois, três, um, autorizado, puxa e acionamento, chama táxi. Vou chamar. Vou levar uma sete, pega o acionamento, né? 0097, aguarde, tem uma aeronave da Passaredo. Vai iniciar o pushback agora no Pationa também, à sua esquerda. Aguarde só um instante. Dando espaço aí para o Passaredo fazer o pushback em coordenação com o mesmo, ok? Autorizado e chame táxi. Comanda pushback, vai trocar ideia com a mão da posição, muito obrigado. Passaredo 231, aeronave da Gol à sua direita, vai fazer o pushback simultâneo e irá recuar a aeronave, dando espaço aí para o seu acertar o seu pushback. Sem problema, para o táxi, vai ser na 6-3-5-0-D-109-40-Galeão. Afirma, o vento no 40 graus com 7 nós. Sem frete, chame antes da Juliette. Chame antes da Juliette, meu nome é noite. Tráfego, seu 3235, posição 08, ponto 4, ponto 5. 3835, chamou essa cópia? Afirma. Autorizado, confim, nível 360, via Upper Zulu 10 até Pubali, após interceptar Upper Zulu 16 até Cosmo, segue conforme o plano, decola da 10, saída da El, transição Motiva, o controle 119-35 e o transponder 5077. Autorizou com o FIS em 360, via Peslo 10, Pubab, Peslo 16, Cosmo. FIS 10, saída da El, Motiva, Transponder, 5077, saída 435, Transponder 335. A 3835, correto, cortejamento, chame para o Chivec acionamento. Correto. Um ano na aproximação. 389. Afirmativo, pista 10 em uso e LS X-Ray. Portaria, seu número 1, Oxané 6327, decolando a Bel. Oxané 6327, contato radar na decolagem, se tiver via saída da El, transição coral para o nível 240. Sabe via da El coral para 240, quando possível, coral. Após 2000, pista atualizado coral. Com 2000 coral, e se cita como final nível 160. Chega e mantém o nível final no 60. Programa 60 com final, 6327, obrigado. O chamado é 6227, controle. Escuta 6227, já voltando à rota. Gente, chame o céu para Recife na frequência 1251, secundária 128, decimal 30. Recife 12830, obrigado, 6227. Gente, suicida 2791. Ajuda 2791, inicia a redução de velocidade para 2209, vista para a lista de voo 050. 050, com 229, seu 2791. Ajuda 2727, cruza o nível 140, livre ascensão para o nível 180 e chame Recife na frequência 126, decimal 0, alternando 28, decimal 8. Para 180, vai chamar 260, até 288. Muito obrigado, uma boa tarde, azul 277. Obrigado. Consegui copiar, saiu tudo interconectado. Ok, o passageiro 2231 está autorizado. O táxi via pátio e Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 1895, frequência.